Sério na radiofonia. When

that you give me no reason why you're making me work so hard.

podes ouvir? Acho que já disseste. Sim, mas... Às vezes não me ouves, mas não faz mal. Depois eu exagero, mas não é por mal. E se eu disser que não quero mais? É mentira. Aí, não sou sempre eu. Muitas vezes quis falar contigo, mas não deu. Só te peço o mesmo que me pedes a mim. Se me amas, sei que será assim. Às vezes não me ouves, mas não faz mal. Depois eu exagero, mas não é por mal. E se eu disser que não quero mais? É mentira. É mentira. Mas não faz mal, não faz mal. Pois eu exagero, mas não é por mal. E se eu disser que não quero mais? É mentira. Podemos discutir, isso é normal. Depois quando fazemos pazes é tão especial. À noite ao deitar, mesmo sem tocar, sei que estás a meu lado, posso descansar. Tens razão, já passou. Dissemos tanta coisa, às vezes sem pensar. No final o que interessa é o sentimento. E o que sentimos não dá para fazer negar. Tudo para não te perder. Sem te tocar não faz sentido viver. Nem que o mundo caia sobre nós, estaremos juntos.